Causeway. Chama-se Innocence is Sense e é o primeiro avanço do novo Pale Fire da sueca Sara Aspring, que é, como quem diz, El Perro del Mar. No arranque, o projeto australiano Tom Day e o magnífico Echoes, single com distribuição gratuita na rede. Aliás, quase tudo o que se ouve por aqui pode ser legalmente descarregado. Encontram todos os detalhes de cada uma das faixas no endereço programaladob.com. Lado B, emissão 309, segue com o compositor Delicate Steve, com o novo Two Lovers, e depois de Brooklyn, o projeto Silent Rider, de Red Cackley, I Was a Bomb. Thank you. Programa Lado B.com. I was a fever, I was Sai no próximo dia 11 de setembro. Chama-se Observator e é o sexto álbum de originais dos The Ravionettes. Ouvimos o primeiro single, Observations. You don't know my heart. You don't know my heart, so don't you dare. You don't know my heart. You don't know my heart, don't pretend you care. I've been working on making it start. Working on making it start again. I'm not in love. I'm not in love. I've been working on making it start. Working on making it start, and I can't. I'm not in love. Can't you see I'm not in love? You wanna meet me out in the dark? You wanna meet in misery, parked by the moon, so low and lonely, with the gloom that's above me. You couldn't know what makes me dream, and I couldn't wear the things I've seen, like a shake, a trembling things, like the ache of unused wings. I've been working on making it start, working on making it start again, but I'm not in love. I'm not in love. I've been working on making it start. Working on making it start again, but que o segundo episódio é sempre, ou quase sempre, um dos momentos mais difíceis na carreira de qualquer artista, mas ou muito me engano, os Twin Shadow vão crescer ainda mais em popularidade com o novo Confess, já nas bancas, belo disco, que serve para lançar uma das malhas da semana. Chama-se Magnolia e é obra da dupla nova-iorquina Alberta Cross. Mais à frente de Austin, os 7 de Eastern Sea, e o regresso dos canadianos Stars. Novo álbum a 4 de setembro. Yeah. told you that I'd never leave. I guess that was a lie. Galamalha é um dos três temas do EP de estreia do quarteto australiano Atlas Genius, aqui com honras de destaque, Backseat e Trojans, dois temas do EP Through the Glass, Atlas Genius. Take it off, take it in, take off all the thoughts of what we've been, take a look, hesitate, take a picture you could never recreate, write a song. Lado B. pain, they say it's freedom again. Do we know? We'll be right back. O regresso de Cat Power, chama-se Ruin e fará parte do novo Sun, com o lançamento previsto para os primeiros dias de setembro. Antes, os australianos Big Scary e o single que apresenta o LP de estreia Vacation. Mas nós ainda não, vamos ficar por cá. Lado B, um programa de Pedro Esteves.